Solo 18-17 no 5, feedback acionamento. Portão 5 autorizado, chame táxi, voo 18 no 7. Autorizado. Vou chamar táxi, 18 no 7. Salvador, Webjet, Juliette Bravo. Escuta, prossiga. Dia, é uma solicitação de rebote pushback daqui da posição 6 do pátio 3 para a posição 4 do pátio 1. Autorizado no pátio 3 e após prosseguindo até o pátio 1, autorizado, reporte por terra. Afirmativo, reportarei. Eu estou igual 18-17 para o táxi, 177 a bordo, 4 horas de autonomia até na Galeão. 17 táxi aprovado, pátio principal, Índia e Alfa, reporte pronto no ponto de espera, o ajuste no 017. Livre táxi, pátio principal, Índia e Alfa, reportará pronto, ponto de espera, ajuste 1017. Próximo ponto de espera, pronto, gol 1897. Autorizada a linha decolar, pista molhada, vento 230 graus, 5 nós. A linha decola na 10, gol 1897. Noite no 7, decolado agora 02, controle 120.8. Controle 208, 18 no 7, para trabalho, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1897, vai passar 2000 na Dial. Tá na escuta da torre ainda, 1897. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol 1897, passa 2500 na Dial. Voa Dial, sobe 360. Dial, sobe 360, gol 1897. Salvador, Juliette, bravo, pronto para ingresso, Pationa. Autorizado, reporte técnico. Até mais, Silvio, reportarei. Sierra, Luiz Residente Oscar. Prossiga. Ok, tá chiando no, na transmissão. Poderia repetir novamente? Tá no pátio 3 e quer ir pra posição. Qual a posição do pátio principal? Ponte 5. Sim, tô autorizado a iniciar no pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Autorizado, reporte Charlie Adiós, Oscar, com o ouvido reboque, ponte grátis, bom serviço. Momento, Maria. O 897 vai passar 250 por 300. O 917 chama agora o centro Recife, no 251 na alterna 13325. Recife 251 na alterna 3325, o 897, bom dia. Bom dia.